Aes. Seria das vitórias sem os sonhos. Mas esses mesmos sonhos levaram meus amigos a uma jornada sem volta, tá ligado? Isso é foda, parceiro. Seus sonhos podem te atrasar, como pode te adiantar. Boa sorte. Bebidas e baseados me toque, eu durmo. Bebidas e baseados me toque, eu durmo. Quando eu tiver cercado, me despeço do mundo. Serei como sinais de chagas, um milagre soturno. Uma foto de cabeceira, uma fase, um assunto. Enquanto sonho, a alma voa pelo universo em segundos. Querem ser o melhor MC, quero ser o melhor vagabundo. Nadarei até o Titanic, jantarei lá no fundo. Por mais que o pôster na parede não fique, que fique meu túmulo. Como o começo da próxima fase, me em outro mundo. De novo meu berço, de tudo esqueço de novo meu tudo. Sonhos ruins não, por favor, deixa eu sonhar de novo. Sou Dreamcatcher de King, te assombro num sopro. Os teus sonhos sou como Kruger, só ouço teu socorro. Sonho como Montana lavando prato, preço do topo. Sou mais que imagine do Lennon, com veneno do Venom. Meus pesadelos são piores que Dario Argento em Demons. Pois as ruas vivem e o mal está nelas. Nelas em meus sonhos de paixão singela. Pelas horas em que perdi a fé eu jamais quis ela. Alarme toca 5 horas, já é dia na favela. Eles querem ver a galera assim mesmo, feliz com o que tem, e é isso mesmo, Deus é bom. Que sobrou, né? Eu acho que saúde. Acho que nem quer ver não, o nego não quer nem ver, rapaz. Eu tô falando, vê assim, o nego quer, o povo quer. Não, acho que o nego não tá nem aí, não interessa. Tá, vai lá na Bosnia e neguinho se explodindo lá, vê se quem é ricão de lá se gosta disso. O cara prefere não estar no shopping center. Mas neguinho aqui no, mas neguinho que tem dinheiro aqui no Brasil não fica aqui no Brasil, tá, cara. Não, mas aqui neguinho foi feito também, sacou? Tipo, produzido. A mentalidade brasileira foi feita pra não explodir. Então pronto, mas isso igual, pra eles é conveniente. Aquele bagulho que fica tremendo, mas não quebra. É porque uma dose certa de ignorância e repressão. São assim. Mas é a válvula de escape do povo, que é carnaval, futebol e. E vende aquela imagem que o brasileiro é um povo feliz, pacato, né? Pacato é foda. Pacato pra mim, se refere a uma parada que, tipo assim, mesmo que você mexa com a parada, que o papai não te faz nada, sacou? É tipo, que não ameaça. Mas é. Infelizmente, a gente tem que ser ameaçador, parceiro, porque senão o nego te engole mesmo. Qualquer parada é chute na cara.